abandonado. Outra lua que passa, mais um dia e segue tudo igual. Tento virar a página, mas o livro começa no final. Na dor do fim, mesmo sem querer é assim. Nunca me esqueço de cada noite, cada madrugada. Nunca me esqueço de mesmo que te esqueças de quem ficou aqui. Ainda és tu, nem há no meu lugar para mais nada. E o meu pensamento manda em mim. Nunca me esqueço de ti. Nunca me esqueço de ti. Outro inverno que chega, mais uma primavera. Solidão da tristeza, um pouco mais que lembranças para viver. O adeus e o fim, mesmo sem querer é assim. Oh, oh, oh. Não me esqueço de cada noite, cada madrugada. Nunca me esqueço de mesmo que te esqueças de quem ficou aqui. Nem há no meu peito lugar para mais nada. E o meu pensamento manda em mim. Nunca me esqueço de ti. Nunca me esqueço de ti. Esqueças de quem ficou aqui. Ainda estou aqui. Nem há no meu peito lugar para mais nada. E o meu pensamento manda em mim. Nunca me esqueço de ti. Nunca me esqueço de ti. Bater à porta, não.

que embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava a coroa de outro boleiro, de lá outro marinheiro que estendo triste cantava, que estando chão, meu monte, meu vale, de folhas claras, frutas de ouro. Vê-se, vê-se, terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Ai, que lindeza da manhã, meu chão. Paixão, ousar sorrir, ser o mundo em rotação. A voz do amor vem da noite sussurrar, tão leve o tom, corre o tempo devagar. Os meus segredos eu deixei

viver tendo a vida tão longe daqui, tão longe. Mais triste será quem não sofre do amor a prisão sem grades. No meu coração há um cofre com joias que são saudades. Irás a chegar um instante onde está o pensamento. Tenho o meu amor para além do rio e o cabo estou lá. Voltas e voltas e

cerveja e levanta o corpo ao ar. Bate o pé e faz um brinde para o pirulas cantar. Este dia um lada, ai, um trinca na dia. Um filhão nada cheio, mais em outro dia. Este dia um lada, ai, um trinca na dia. Um filhão nada cheio, mais em outro dia. Ia cantar o pirulito e o dalera lerini. Ia cantar o pirulito e o dalera lerini. O dalera lerini, o dalera lerini, o dalera lerini.

caixa. Vejo aquele manequim, estação de rebaixa, sempre filado em mim. Fico tão enfeitiçado por aqueles olhos argutos, às horas no supermercado, falando sozinho aos produtos. A maratona das montras, com a febre da clientela, delírio na bicha de compras, em busca de bagatela. Liquidamos a existência, motivo para passear. Liquidamos a existência, já fui daqui nestas horas. Trago tudo trocado, compro o que não preciso, fico desorientado com aquele maldito sorriso, aquele perfil atraente. Há tudo o que eu necessito, lá estás meu inconsciente, meu delicioso delito. Um dia parto um juízo que é fortuna. Com pudim molotov, liquidamos a existência, motivo para passear. Liquidamos a existência, só fude aqui nesta zona. Estou